mais tempo eu quero descansar e ver as coisas por aí, viver conforme o que vier, só precisar do que eu tiver. Faz tempo eu quero passear, estar por conta de viver, fazer o que quiser de mim, me libertar da vida. Às vezes saio pra encontrar um canto pra gente ficar na cidade. Tem que dar.